1093 para decapelamento, posição 09. Uno 093 está autorizado e chama o táxi. Autorizado, decapelamento no 093. Na 6219, decolado aos 27, chame o controle no 208. 208, boa, 6219. Controle Salvador, cordial, bom dia. Contato radar decolagem, submantendo nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, direto Leda. Meu pé direto Leda, 62 ou não? Para o táxi, voo 1093, tem 133 a bordo, alternando o caminho às 3 horas da noite. Teste, voo 1093, táxi via Pátio Índia, chama o ponto perdão 0 para decolagem. Pátio Índia está ponto perdão 0, voo 1093. Voo 045 para evitar formações. Está livre, informa alterno para se reorientando para a aproximação. Transmitir redução de velocidade. Vai efetuar o 5973. Ideal para o 5973. Para adequar-se à aproximação. Sim. Bom, isso aí a gente faz, Salvador. É, podemos voar a dona da presença ou não? Autorizado. Tipo para 2 mil pés, livre LS, chama estabilizado. E o 5973. Formado estabilizado, 5973. No 093, livre decolagem, então no 0 vento, 120 graus, 099. Autorizado decolagem, 0, voo 1093. Meia dois, uno, uno, chama centro Recife 251, alterna 28.35. 251-2835, alterna, o chinê 6211, até o bom dia você. Rio 5973, fui LS. 5973, compartilhe aproximação LS, cabeceiro 10, chama 2, Salvador em 198, decimal 95. 1895, Gratajá. E Salvador, muito bom dia, Rio 5973, final de 13 minutos. Do voo no 093, decolado ao 35, controle 208. 208, obrigado. 5973, reposto no externo, baixado travado, ajuste no 0 no 5. Portará no externo, ciente do ajuste, Rio 5973. Autorizado via Arbor 1, ao 360, 1093. Autorizado direto, Elefa, 1093, obrigado. externo Rio 5973, baixa de trabalho. 5973, é, livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 109. Livre pouso Rio 5973. A quatro precisa. Serra Cotel, precisa em áreas de voo visuais a 1500 pés, velocímetro em Salvador no 05, centro estimado no 000 e POB 02 em Feira de Santana. Serra Cotel vai manter 1500 pés até o destino. Vai manter 1500 pés até o destino, enquanto sim de espaço aéreo Golf. Tem frequência livre para coordenar com o tráfego colocando os X45, estamos cientes do seu pouso no 000 em Feira de Santana, Serra Cotel. Fala 41, táxi via Alfa e Kilo, posição 7 Lima, do Pátio 3. Alfa, Kilo, 7 Lima, Pátio 3, o Rio 597. Prossigam, 093. Pelo centro Recife, 1260, alternativa 128, decimal 8. 260-288 no 093, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3597, ponto de espera no zero, pronto. TAM 3597, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, com uma dúzia nós. Alinha e decola no zero, TAM 3597, obrigado. Site decolou 55, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Pessoal 8, obrigado, bom dia. Pessoal 7. 3597, bom dia, contato radar, soltar o nível de voo 360 via saída Arbono. 360, Arbono, solicita a curva de imediato à direita e vê com a armação à frente. Cruzado com o VAR 3597. Muito obrigado. Beleza, somos solo 219. Natal de 166, Brasília 1133. Do Rio 5973. Salvador, Rio 5973. Chama o centro Recife, 126, decimal 0. Camarada, muito obrigado, tenha um bom dia, até 3597. Bom voo. Salvador, bom dia, 3, 1, 7, 1, bom dia, autorizado a linhar e decolar, fechando 0, vento 130 graus com 17 nós, 17 nós. Decola, 0, 3, 1, 7, 1. Jono, decolo 07, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, 3971, decolado, São Bruno. 3971, contato radar, para o nível de voo 300 via a saída São Bruno. 300 via São Bruno. direto para o Sambo para livrar informações, está 3171. 171 autorizado, vai direto para o Sambo. Calma, muito obrigado. Preso no 71, chame o centro Recife em 125-1. 125, 1, 3. 1, 7, 1. comandador Bono 233, ponto de espera da ONU 0 pronto. 233 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, o vento 1000 graus, uma centena com uma dúzia nós. Autorizado, alinhar e decolar o voo 1233. Decolar 24, controle 20, décima 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Contato radar, só para o nível de voo 360, via saída Arbuno. Arbuno, nível 360, voo 1233.